começou numa brincadeira com a pá de amigo, reunido na zoeira, avenida beira rio. Era o ponte certo, todo mundo juntos pra curtir um som esperto. Só que é o seguinte, os homens embaçaram. Vocês passaram do limite, abaixa o som do carro. Chegado meu parceiro, achou aquilo feio. Reginaldo na neurose, vamos pro parque recreio. Porque minha saveiro preta rebaixada, suspensão a pode crer até. Essa porra aqui não vai ficar, porque a minha noite ainda tem muito que rolar. Vamos parceiros, vamos vazar, zona oeste, parque recreio é o lugar. Lá eu ligo o som da saveiro pra gente dançar até o amanhecer, até o sol raiar. Liga, maluca, é o som que bate forte, pá. Liga, maluca, que chegou pra somar. Liga, maluca, é o som que bate forte, pá. Liga, maluca, que chegou pra somar, então. Aperta o play e deixa o som rolar. Daqui é pouco, muita gente vai chegar. Por enquanto o clima só tá esquentando. Olha quanta gata linda dançando. Uma olhou pra mim e disse, baila comigo. Eu senti aquele frio do umbigo, mas é claro que adorei o convite. Eu fui dançar ouvindo o pancadão da nega maluca, acredite. Bicho, o som dessa nega é louco. São falantes, são de 15 e 18. Combinação a laser com sampler 28, ha. Pode acreditar que ainda tem o telão. Tem a tenda eletrônica e a tesão. A dançarina da nega maluca, meu irmão. Véi, ela é só o filezinho. E no comando das picapes fica o DJ Ratinho. O moleque é de rocha, o moleque é 100%. Pra completar, tem a Ayrton nas 800. Presta atenção, fica ligado, boy, quebra tudo chegado. Então rapaziada, se liga no som. A batida é maneira, pode crer, sangue bom. Chega mais pra cá, vamos nos divertir. Porque uma festa da hora, só se for por aqui. Muita coisa boa ainda vai rolar. Aqui é só o começo, pode acreditar. Muita gente ainda tá pra chegar. Os mano e as mina ainda vão colar. Por enquanto o Ratinho só tá fazendo um teste. O moleque é fera nos squash. De microfone nas mãos, eu rimo de boa. Falando pra todo mundo que a nega maluca não é à toa. Então rapá, fica ligado que o verdadeiro rap tem o seu diálogo. Aí não tem como ninguém ficar parado. Vamos todos juntos fazer parte da festa. Vem, vem, vem, que a noite é essa. Vem, que a nega maluca não tem pressa. Nega, nega maluca, é o som que bate forte, pá. Nega, nega maluca, que chegou pra somar. Nega, nega maluca, é o som que bate forte, pá. Nega, nega maluca, que chegou pra somar.